Puxa, que bom ter você aqui para a sétima edição do nosso programa Fundamentos Bíblicos em Hinos e Cânticos Cristãos Tradicionais. Jesus Cristo nunca se divertiu. O versículo mais curto da Bíblia, João capítulo 11, verso 35, quando Jesus viu Lázaro, o túmulo de Lázaro, morto há 4 dias. Como que é esse versículo, João 11, 35, o menor da Bíblia? Ele diz assim: Jesus chorou. Vemos que Jesus sofreu, vemos que Jesus teve compaixão, vemos aqui que Jesus chorou. Ele em tudo foi como nós, mas sem pecado. Ele padeceu mesmo que nós, mas sem pecado. Inclusive chegou a chorar. Não porque Lázaro simplesmente tinha morrido, não, porque ele sabia que logo adiante ia ressuscitá-lo. E ressuscitou de fato a Lázaro. Chorou por ver onde tinha ido a miséria humana, o pecado que faz o ser humano sofrer e morrer. Lázaro e também a sua família, suas irmãs Maria e Marta, eram amigos de Jesus. Jesus era próximo e ele teve que ver o sofrimento de Marta e Maria e teve que novamente se confrontar com a morte, que é resultado do pecado. Por um só homem veio ao mundo o pecado, e com o pecado a morte. É o que nos diz o livro de Romanos. E era disso que Jesus se compadecia, e por isso que ele chorou. Esse versículo mais curto da Bíblia, Jesus chorou, não tem um contraponto em Jesus se alegrou, não tem um contraponto em Jesus se divertiu. Jesus nunca se divertiu. Até a propósito, a definição do dicionário: divertir é recrear, distrair, entreter. Então, basicamente, é entreter, desviar, distrair. Isso Jesus nunca fez. Jesus nunca poderia se divertir. Divertir tem a conotação, a denotação de algo que fazemos para fugir de um propósito. Quando você está se distraindo, você está fazendo algo que não tem valor nenhum. É isso o significado de distrair. Eu mesmo gosto de me distrair de vez em quando. Até a gente usa isso como um sinônimo de brincar e ter alguma recreação. Mas Jesus não poderia fazer isso, porque Jesus veio ao mundo com um propósito. Aliás, um propósito diferente do de nós todos. Nós todos viemos ao mundo e vimos ao mundo, estamos vindo ao mundo para viver. Jesus Cristo veio ao mundo para morrer. Esse é o nosso cântico, é o cântico de número 13 do hinário Hinos e Cânticos. Vamos ouvir então: Veio por mim o hino, esse hino de Hinos e Cânticos. Então vamos falar sobre ele, com base no que já estamos conversando. Jesus veio para morrer, do meu pecado castigo sofrer. Graça divina na cruz posso ver, veio por mim, veio por mim, veio por mim. Divina na cruz posso ver, veio por mim, sim, meu perigo de longe previu, minha desgraça e miséria sentiu. Para salvar-me e morrer consentiu, mesmo por mim, mesmo por mim, mesmo por mim, para salvar-me e morrer sentiu, mesmo por mim, por mim. Vasto deserto que Cristo trilhou, quando incansável a mim procurou, grande o seu júbilo quando encontrou, mesmo a mim, a mim, mesmo a mim, a mim, mesmo a mim, a mim, grande seu júbilo quando encontrou. Mesmo a mim, a mim. Cedo no céu sua glória verei, de seu amor eterno gozarei. Sua casa também cantarei, veio por mim, veio por mim, veio por mim, em sua casa também cantarei. Este hino, este cântico, veio por mim, tem a autoria de Stuart Edmund McNair, é o tradutor, mas o hino original, a canção original em inglês é anônima, mas em português, nosso autor é Stuart Edmund McNair, ele faleceu em 1959. A primeira estrofe, portanto, diz: Cristo Jesus veio para morrer, do meu pecado o castigo sofrer. Graça divina na cruz posso ver, veio por mim, por mim. Ele não poderia ficar se alegrando e se divertindo nesse mundo por uma simples razão. Ele veio para morrer. Qualquer um que venha para morrer não sentirá uma grande alegria por isso. E, incrivelmente, Jesus Cristo muito se alegrou em muitas coisas. Jamais se divertiu, é verdade, não poderia se divertir. Como estávamos falando, que é recrear-se no sentido de se distrair, se entreter, algo que o faça fugir do propósito por algum momento. Não, ele só cresceu, só cresceu, só cresceu. Antes mesmo de vir, ele já sabia qual era o seu propósito aqui, já saberia o que lhe aconteceria. Quando seus amigos, aqueles que o seguiam, o abandonaram, tantos que se escandalizaram nele, em João capítulo 6, podemos ver isso, ele disse: quem não comer a minha carne e não beber do meu sangue, não pode vir a mim, não pode ter parte comigo. Ele disse isso e as pessoas se escandalizavam, já não queriam mais segui-lo. Poucos foram os que ficaram. E foi ali que Pedro disse: para quem iremos nós? Tu tens somente, somente tu, as palavras da vida eterna. Ali foram revelados quem eram seus verdadeiros amigos, discípulos, e eram muito poucos. A maioria foi embora. A maioria se retirou. Foi solitário. Um dos seus apóstolos, que ele mesmo escolheu, foi quem, metendo a mão no prato com ele, o viria a trair. E os principais dos sacerdotes, dos líderes daquele tempo, foram atrás dele com varas, archotes, para o prender quando ele estava orando no monte com seus discípulos. Fariseus e saduceus, que tinham totais diferenças entre as seitas judaicas, os saduceus não acreditando em anjos, nem em espíritos, nem em ressurreição, e os fariseus crendo em tudo isso. No entanto, esses dois povos, essas duas religiões que não se entendiam em nada, se entenderam para condenar Jesus. Jesus foi vestido de vestes de púrpura, como uma zombaria de ser um rei, de ser nobre. Púrpura é a cor da nobreza. E também foi vestido de um manto escarlate, também diante de líderes, isso diante de Anás, Caifás, Pilatos. Tudo isso sendo acusado, nada devendo. Até mesmo Pilatos quis muitas vezes soltá-lo, porém teve que se cumprir a cruz e foi cravado nela o Senhor Jesus. E eu conto um pouquinho dessa história, que você pode ler nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, para dizer, isso tudo Jesus sabia antes da eternidade, antes de vir ao mundo. Ele veio sabendo disso. Qual seria seu estado se você soubesse que teria que passar pelo mesmo? Você não poderia passar pelo mesmo, porque só Jesus poderia levar a culpa dos pecadores, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Também diz a Bíblia que maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro, pendurado numa cruz. É uma condenação horrível, porque diante de Deus é uma maldição, e Jesus se fez maldição, ele se fez pecado por nós para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Em João capítulo 3, Jesus explica a Nicodemos que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, ou seja, levantou a serpente de bronze que foi feita a mando de Deus e numa estaca, Jesus também teria que ser levantado. Ele foi literalmente levantado, erguido numa cruz. E ele completa, Jesus explicando, para que todo aquele que nele olhar e crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E é aí que está aquele famoso versículo, João capítulo 3, verso 16. Está nesse contexto que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem, Jesus, seja levantado. Pois bem, ele sofreu a pior morte, a condenação pelo pecado, mas o pior, mais doloroso, é que ele não tinha nenhum pecado para pagar. Então ele levou os nossos pecados. E esses pecados foram levados na cruz, e na cruz somente. Porque durante a sua estada na terra, seu andar, que foi perfeito e santo, maravilhoso aos olhos de Deus, por 3 vezes, pelo menos, a Bíblia diz que Deus olhou dos altos céus e olhou para Jesus e veio a voz que todos ouviram: Este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Ou, este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. É o que Deus diz. A ele, Jesus, ouvi. Ouçam a Jesus, porque ele é meu filho amado. Jesus dá testemunho de si, sendo o próprio Deus. Ele diz: A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Essa era a alegria de Jesus, não a nossa alegria como seres humanos normalmente, que a carnal, por mais que seja inocente, é da carne muitas vezes. Se não é com Jesus, se não é pelo Espírito, é uma alegria na carne. Significa dizer algum instinto, impulso. Ah, estou comendo algo muito gostoso com alguns amigos, rindo, me divertindo, ouvindo uma boa música. Eu estou alegre. Sim, uma alegria carnal. Mas quando Jesus diz: A minha comida é fazer a vontade do meu Pai, daquele que me enviou. Ali diz: Essa é a minha alegria, fazer a vontade de Deus. Nós também podemos ter a mesma alegria, mas também isso não vem ao caso agora. A questão é: Jesus teve essa alegria de cumprir o seu propósito, de buscar e salvar o que se havia perdido, como ele diz em Lucas 19:10. E só na cruz, então, portanto, que Jesus levou os nossos pecados, porque Deus não poderia olhar com agrado para o seu filho se ele estivesse aqui andando na terra, levando nossos pecados. Não, aquilo foi puro. E os nossos pecados ele levou sobre a cruz, de uma maneira tal que quando Cristo recebeu os nossos pecados, diz, ele levou sobre si os nossos pecados, dentro de si, é o que Deus via. Deus mandou trevas sobre a terra até 3 horas da tarde. Jesus Cristo foi crucificado às 9 da manhã, ficou na cruz até o meio-dia, sofrendo insultos, até mesmo os ladrões que estavam com ele, os dois, um do lado direito, outro do lado esquerdo, diziam: se tu és realmente o Filho de Deus, tira-nos daqui, sai daí e tira a gente também, a gente vai crer. Não podia fazer isso, não podia atender aquele apelo de provar que era o Filho de Deus, não. Ele já provou, está mais do que comprovado que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Por todos os seus sinais e milagres e pelo cumprimento das profecias, como aquele que havia de vir e morrer pelos pecadores. E quando, ao meio-dia, ele recebeu os nossos pecados, Deus mandou sobre a terra trevas até as 3 horas da tarde. 3 horas de trevas sobre a terra, em pleno meio-dia, isso aconteceu. Jesus Cristo, a própria luz do mundo, a própria luz dos homens, quando recebeu os nossos pecados para pagar por eles, na cruz, maldito aquele que foi pendurado no madeiro, como diz a lei, como é confirmado também em Gálatas 3:10. Quando isso aconteceu, Deus mandou trevas sobre a própria luz do mundo, que não se podia ver um palmo à frente do nariz, trevas espessas, trevas de juízo, de condenação e de muita tristeza. Apesar da alegria do plano divino de salvação, esse momento foi de angústia, dor, tanto que pouco antes disso, Jesus Cristo orava em agonia: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Cálice sendo alguma coisa que é oferecida. No caso, para Jesus era oferecido o cálice da maldição, para que nós pudéssemos tomar o cálice de salvação. Ele disse: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. E ali estava a vontade de Deus sendo feita, quando Cristo levou esse cálice de maldição. E era isto que Jesus veio fazer: morrer, por isso nunca se divertiu, mas teve grande alegria, como diz em Isaías 53, versículo 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho das suas mãos e ficará satisfeito. A satisfação de Jesus Cristo em agradar o Pai, a gratidão e a felicidade de Jesus Cristo em nos salvar, compensa toda essa dor que ele sofreu. Mas será que nós estamos sendo gratos pelo que Jesus Cristo fez? A estrofe 3 do hino, que até proponho que escutemos pelo menos mais uma vez, a primeira estrofe, pelo menos. A terceira estrofe diz: vasto o deserto que Cristo trilhou, quando incansável a mim procurou. Grande o seu júbilo quando encontrou, mesmo a mim. Haverá mais alegria nos céus, entre os anjos e também ao próprio Jesus, por um pecador que se arrepende, do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Pois bem, Cristo Jesus veio para morrer. Vamos escutar mais uma vez a primeira estrofe somente. E já me despeço agradecendo a você pela companhia. Cristo Jesus veio para morrer, do meu pecado castigo sofrer. Graça divina na cruz posso ver. Veio por mim, por mim. Veio por mim, por mim. Veio por mim, por mim. Graça divina na cruz posso ver. Veio por mim.